chamam de bastardos. Bastardos? Sim. Nunca ouvi falar. Você nunca ouviu falar deles porque o ponto focal do serviço secreto? Mas os alemães ouvem muito, porque esse tem sido demônio pra eles. A essa altura, eu gostaria de informá-los sobre a Operação Kino. Daqui a 3 dias, Joseph Goebbels apresentará a premiere de gala de um de seus novos filmes em Paris. Atendendo a esta auspiciosa ocasião germânica, estarão presentes a maioria do alto comando alemão, incluindo todos os oficiais de alta patente, tanto da SS como da Gestapo, assim como luminares da indústria de propaganda nazista. A raça superior em peso, não é? Basicamente, teremos todos os ovos podres em um único cesto. O objetivo da Operação Kino? Ei, Al. Explodir esse cesto. Nós é disposto, filho, e vive o que canta. Sempre mostro meu rosto, beijo na boca da santa. Pro meu encosto, deixo vodka com fanta. Eu não pago os impostos desse estado pilantra. Nada mais puro, fui salvo pelos meus versos. Tive apuros no escuro, afogado em excesso. Tô mais seguro, respirar puro. Recapturo vivências desse universo. É que já pulei o muro, as rimas nem procuro. Apenas emolduro elas no caderno. Meu rap asseguro, as linhas configuro. Eu estruturo em bases, torno isso tudo eterno. É um cartão imortal insano, o mais fumegante cano. Segue real o plano, deixo real em prantos. Acumulando notas, multiplicando rotas. Segue de pé a frota dos reis do RJ. Welcome to Happy Home, meu nome é Xamã. Não Johnny, com um tio sobrevoando o segundo A. Igual um drone, peraí, meu telefone. Problemas no West Zone. Tem muito moleque que acha que é homem só porque a mãe comprou a camisa do Al Capone. Tô mal de fome, ouvindo lá do sol do fone. Tá com o nome, some o gramofone. Arranha o disco, bicho. Monstro come nas costas do Cristo. Leve e traz o casco, tem churrasco misto. E Deus abençoa uns rolé sinistro. Vi no muro de chapisco o nome do meu mano Sonic. Meu primo Gago que anda disse clone. Disse que se som só monsome. Sorri a cena e o botão do foda-se acione. Mas raciocine que o creme não é o crime. Eu sou John Constantine, otário, viu John Constantine. Flow Rodine, quero que se dane. Bate e volta de outra volta, Jean-Claude Van Damme. Cartel bastardo infame. Gravando na cena vai. Gravando na cena vai. Gravando na cena vai. O bastardo. Gravando na cena vai. Gravando na cena vai. Sem corte. Chega filmado. Drogaria de cartel, bom dia. Meu nome é funkeiro, sou farmacêutico responsável. Posso ajudar? Tá querendo dormir ou precisa de algo pra acordar? Temos o vício certo pro seu desespero. Aqui a satisfação é garantida ou nós devolvemos o seu dinheiro. Voltamos pro básico, reciclo rap de plástico. Surfista prateado, tocha humana, o coisa e o homem elástico. Cartel mutante igual a Uri Geller com a mente tortando colher. É tipo uma conversa do professor Xavier com o Chico Xavier. Te jogo no vácuo do cyberespaço. Tropecei no meu próprio cadastro. Deu um socão na cara de um cara que tinha uma placa escrita: ei, aceita o abraço. Eu acordo de manhã já mandando o sol se fuder. Você acha mesmo que eu tô ligando pra qualquer opinião de merda que você tenha pra me dizer? Vomito verde na sua cara igual a menina do exorcista. Vou comprar uma bicicleta daquelas de velho com uma porrada de pisca-pisca. Sobre rap game eu prefiro não opinar igual a Glória Pires. Vou usar um terno Armani de boné e com Mizu no arco-íris. Eu piso, eu mijo nas plantas do Jardim Botânico. Doutor estranho? Não, doutor satânico. O papo é pop, o que o padre faz com criança na sacristia. Cartão infame, heresia, sajeto pincel de Dedé, Mussum e Zacaria. Triturando beat, vindo de Nikit, bem-vindo a City. Passa tudo no refit, vivo ou morto, tu decide. Revoltei com os menor, que faz rap, cheira, boba, faloló. Mas só canta papo kit, falando em kit. Eu quero vários Supreme, Adidas, Nike, jogo Hite 9 na mala do carro, me rola um cigarro, traga 20. 4 horas do dia seguinte, outra casa, outro drink. Outra puta da slick, clima nada maleável. Sempre me encontro chapado, desculpa sogra. Sou o cara menos responsável pela minha cara. Nada admirável, um humor mal encarado. Eu sou a cara do cartel, implacável. Direto da costa do Cristo, onde quase não somos vistos. Aqui tu não precisa de visto, cê é gigante e muita fé. Eu tô em toda parte, conheço toda parte. Comando toda parte, tudo dois segue na fé. Gravando na cena vai. Gravando na cena vai. Gravando na cena vai. Bastardo. Gravando na cena vai. Gravando na cena vai. Sem corte. Bastardo. Chega filmado. Gravando na cena vai. filmador e desliga o holofote.